Foda, né? O CF 4M. Isso que é foda. CF 4M. Tchau. Vivendo do sonho, mas pros bico é pesadelo. Elas param e posam no naipe dos maloqueiros. Tô de esportivo, perfumado e com dinheiro. Quem eu vou comer? Eu vou escolher a dedo. Acelera os foguetão, Zé Povinho fica azedo. Tipo comemoração, um brinde pros maloqueiros. Fogo no bailão, Lacoste e Oakley no peito. E pro devolução, nosso bonde é desse jeito. Povo preto na melhor, até burguesinha chora. E os moleque deita e rola, é a cota. Já pensou eu na favela, tirando de gira aquela nave linda e assombrosa. E já pensou eu na favela, tirando de gira aquela nave linda e assombrosa. Da onde eu vim, sempre aprendi que não tem vez pra safado. Vacilou, vai ser cobrado. Vários que falou de mim, tenta se igualar a mim. Corre mais porque o pai tá muito avançado. Hoje X6 amarela, festa rave na favela. Eu já disse quem me dera e Deus me deu. Sua inveja não é preocupante, se me acha arrogante, guarda sua opinião, o problema é seu. Tô fugindo de tudo que suga minha energia. Quero paz, tranquilidade pra minha família. Somos sonhadores e vivemos na correria. Guarda esse recalque, toda essa simpatia. Tô fugindo de tudo, yeah. Tô fugindo de tudo, yeah. 4M Life Zen, eu não tiro ninguém. Quer pra ninguém vir me tirar. Dentro da Mercedes-Benz, no rádio um tem claim. Sem hora pra legalizar. A noite virei refém no bonde das neném. Eu sou um mestre pra mandar. O baile, o grau vai acende, calcinha vem sem. Que é pra pepeca respirar. Que Daniel sempre tem, a Ciroc também. Camarotinho classe A. Vejo José Mato Man, mas aí não tô nem. Aí folha de arruda já. 4M Life Zen, eu não tiro ninguém. Que é pra ninguém vir me tirar. Dentro da Mercedes-Benz. Oh, oh, dentro da Mercedes-Benz. Que o favelado acabou de comprar uma mansão. E a favelada com saudade do faveladão. Hoje à noite eu vou beber com moderação. Isso que é foda, Ig PH, não liga não. Sai descendo a medalha de ouro a gold. E não contente NK20 Dom Perignon. Já sofri na antiga e sofro hoje. Mas tô sofrendo de ressaca e não paro não. Vai jogar no D. Pega o cavalinho, abre as duas portas, sai de conversível. Digo tio Lacoste, tô chegando lindo. Meu 12 mola do Neymar, combina com o esportivo. Joga no D, pega o cavalinho, abre as duas portas, sai de conversível. Digo tio Lacoste, tô chegando lindo. Meu 12 mola do Neymar, combina com o esportivo. Que eles tanto propagam. Filhos da puta querem pódio, mas não lutam. Como assim de cobiça meio que se apagam. Assim estragam, desprezam boa com luta. Como é que pode, materialista? Quanto mais tem, mais se apasseiam pra ter. Pra mim é bode essa conquista. Trapacear é o mesmo que retroceder. Como é que pode, materialista? Quanto mais tem, mais se apasseiam pra ter. Pra mim é bode essa conquista. Trapacear é o mesmo que retroceder. Uma nave assombrosa que eu sonhei em ter. Sonhei mais quando acordei que eu pude conquistar. Ela fazendo topless em um Audi TT. E nós no toque colocando amiga pra mamar. E é como uns bicos sujos tentar entender. Te entreter ao ponto de você se alucinar. A vida é linda e nós debocha e sabe viver. Tirando onda e deixando a onda me levar. Pra um sou chavoso, nego valoso. Vou desenvolto no toque. E as bebê hoje que chore. Nós estica na pista e some. Pra um sou chavoso, nego valoso. Vou desenvolto no toque. E as bebê hoje que chore. Nós estica na pista e some. Eu vim de onde não existe algum super-herói. E lá playboy quer ser bandido e bandido quer ser playboy. Passei batido no enquadro do goi. E a intratec vai cantando mais que a minha voz. Vocês que contestaram pra saber se é de verdade. Vocês que duvidaram da nossa capacidade. Vão ver que a internet não é a realidade. É os 4M, o raridade, os 4M, o raridade. Eu lancei uma nave nova e não preciso mostrar. O meu cordão de ouro branco tá dentro da blusa. Eu aprendi que quem é não precisa pagar. E quem tá envolvido mesmo não se divulga. A lua refletiu no brilho da dedeira. Hoje é dia de festa, convoca as bagunceiras. Que ela rebola pra tentar o pai. Mas quanto ela rebola eu ainda lucro uma beira. Chama as respostas e não chama a rampeira. Que hoje é dia de festa e convoca as bagunceiras. Ela rebola pra tentar o pai. Enquanto ela rebola, eu ainda lucro uma beira. Era, era, era, era. 4M8, raridade feira. Quem me protege não dorme. Guerreiro tá blindado. A estatística é lógica. Vários pra atrasar, conto nos dedos de uma mão que chegou pra somar. Chora quando eu passar na sua rua. Catiger tirando de giro com o pneu pra lua. Chora quando eu passar na sua rua. Catiger tirando de giro com o pneu pra lua. Sei que você posa no moleque louco. Agora tá rendendo porque eu tô com troco. Vou comer, meter o pé. É assim que é porque eu tô com a minha de fé. Vou comer, meter o pé. É assim que é. Não me liga amanhã porque eu tô com a minha de fé. Vivendo do sonho, mas pros bicos é pesadelo. Elas param e posam no naipe dos maluqueiros. Tô de esportivo, perfumado e com dinheiro. Quem eu vou comer? Eu vou escolher a dedo. Acelera os foguetão, Zé Povinho fica azedo. Tipo comemoração, um brinde pros maluqueiros. Fogo no bailão, Lacoste e Oakley no peito. E pro da evolução, nosso bonde é desse jeito. Fogo preto na melhor, até burguesinha chora. E os moleque deita e rola.